ZYK 666, Rádio Transmissora de Serra Negra Limitada, operando em 1430 kHz. Estúdios, Rua Juca Sintra, 85. Transmissores, Rua Ângelo Marque, Bairro dos Cunhas, Serra Negra, São Paulo. Direção-geral, Tereza Chedid. Contribuintes que têm débitos tributários em atraso poderão quitar suas dívidas com a Prefeitura com descontos nos valores referentes a juros de mora e multas. A iniciativa da Prefeitura foi autorizada pela Câmara. Os interessados em usufruir dos benefícios devem procurar o setor de tributação no piso térreo do Palácio das Águas, Prefeito Antônio Luiz Italo Frank Bimbo, com as seguintes condições: 90% para pagamento entre os dias 20 de dezembro e 21 de janeiro, 80% para pagamento entre os dias 24 de janeiro e 25 do mês de fevereiro de 22. O PPI tem o objetivo de incentivar a efetiva arrecadação dos créditos tributários inscritos em dívida. Programação Luzes da Serra, Amor e Emoção. Confira, dia 22, 20 horas, parada de Natal da Coronel Pedro Penteado. Dia 23 de dezembro, 20 horas, Natal de Todos os Cantos, com Bertolini, Praça da Matriz. 21h30, Ray Conniff Cover, Praça João Zelante. 24 de dezembro, véspera de Natal, 20 horas, Química de Bar, Praça João Zelante. 25 de dezembro, 20 horas, parada de Natal na Coronel Pedro Penteado. E 21 horas, Mr. Moon, Praça João Zelante. 26 de dezembro, às 15 horas, Nando Trio, Praça João Zelante. 28 de dezembro, 20 horas, parada de Natal na Coronel Pedro Penteado. 29 de dezembro, 20 horas, parada de Natal Coronel Pedro Penteado. Dia 30 de dezembro, véspera de fim de ano, 20 horas, fim de ano com Bertolini, na Praça Prefeito João Zelante. Dia 31 de dezembro, 15 horas, flashback na Praça João Zelante. E às 22 horas, Banda Matrix, na Laudo Natel. Participe da programação Luzes de Natal da Serra, Amor e Emoção. Maiores informações, programação inteirinha no Facebook da Prefeitura.